Essa dali não pode, nem idade ela tem. Ai, solteiras podem ir, casadas vem também. O marido não pode, porque homem aqui já tem. Ai, que mistura louca, já deu água na boca. Só de pensar na gente, lá em casa tirando. Quem tá soltando, vai jogando a mãozinha lá em cima aí. Só agora é só alegria. Farra lá em casa, rola quase todo dia. Mulherada de biquíni na piscina, tomando estético pra entrar no clima. Eu não tô nem aí, eu não quero nem saber. A vida é minha e é assim que eu quero viver. O dia de mulher quase o tempo todo. Estilo paniquete, é claro, eu não sou bobo. Liga pra Juju, chama a Dani pra vir. Traz a Bruna, a Marcela e também a Gabi. Hoje vai rolar o movimento de novo. Chega pra cá, o Savaiano não sai, convida o povo, Yuri. Só pras solteiras aí. Os havaianos estão chegando e o bicho vai pegar. Deixa comigo e agora eu vou selecionar. Você pode ir, você pode também. Essa dali não pode, nem idade ela tem. Solteiras podem ir, casadas vem também. O marido não pode, porque homem aqui já tem. Ai, que mistura louca, já deu água na boca. Só de pensar na gente, rotina open. Ai, que mistura louca, já deu água na boca. Só de pensar na gente, lá em casa tirando a roupa. Quem tá solteiro com a mãozinha lá em cima, hein? Balada Sertaneja, aqui o sistema é bruto. Só quer namorar e empurrar com a barriga. Se alguém fala de nós, pode falar, nós não liga. Não penso em me amarrar em momento algum. Mas só quer namorar, vai casar. Nós não quer compromisso de jeito nenhum. Nós só quer namorar, isso é coisa comum. Se falar em casamento, coração faz tum. Agora, meu neto querido Felipe Borges. Alô, vai moendo. Felipe Borges dirigindo. Mas só quer vaiar e casamento é tensão. E pra falar e dançar faz bem pro coração. Casar e depois separar é um chute no bumbum. Mas só quer namorar, mas casar. Nós não quer compromisso de jeito nenhum. Nós só quer farriar. Isso é coisa comum. Se fala em casamento, coração faz tum-tum. Namorar nós namora, mas casar Namorar nós namora, mas casar Nós não quer compromisso de jeito nenhum. Nós só quer namorar. Isso é coisa comum. Coração faz tum-tum. Namora, mas casar. Namora, nós namora, mas casar. Balada Sertaneja, absolutamente o melhor. Tequila, whisky, vodka.

Me diz aí, menina, o que é que você tem? Tem, tem, tem, você tem mel nesse trem. Diz aí, menina, o que é que você tem? Tem, tem, tem, você tem mel nesse trem. Me diz aí, menina, o que é que você tem? Tem, tem, tem, você tem mel nesse trem. Primeira vez que provei, eu já me apaixonei. Esse seu corpo tem mel e nele me lambuzei. Sua doçura me fez todo dia te querer. Minha glicose subiu, me viciei em você. E hoje eu vou beber, te levar pra namorar. Eu vou te pegar gostoso e fazer o tchá-tchá-tchá. Tchá-tchá-tchá, tchá-tchá-tchá. Me diz aí, menina, o que é que você tem? Tem, tem, tem, você tem mel nesse trem. Me diz aí, menina, o que é que você tem? Tem, tem, tem, você tem mel nesse trem. Eu já me apaixonei. Esse seu corpo tem mel e nele me lambuzei. Sua doçura me fez todo dia te querer. Minha glicose subiu e viciei você. Ao som de Kleber e Cauã, te leva pra namorar. Eu vou te pegar gostoso e fazer o tchá-tchá-tchá. Tchá-tchá-tchá, tchá-tchá-tchá. Me diz aí, menina, o que é que você tem? Tem, tem, tem, você tem mel nesse trem. Me diz aí, menina, que é que você tem? Tem, tem, tem, você tem mel nesse trem. Vou te pegar gostoso e fazer o tchá-tchá-tchá. Você está ouvindo Balada Sertaneja. Balada Sertaneja. Demoremos, mas cheguemos. Nós semos caipira mesmo. Semos porque semos e também porque queremos. Demoremos, mas cheguemos. Nós semos caipira mesmo. Semos porque semos e também porque queremos. Semos porque semos e também porque queremos. Nós não é tatu, mas nós gosta de raiz. Um par de buraco deixa nós muito feliz. Buraco com cobra perto, Deus ali frisola. Igual tatu de chuteira, cavuco na capoeira. Eu vazo, eu tô fora, demoremos, mas cheguemos. Nós semo caipira mesmo. Semo porque semo e também porque queremos. Demoremos, mas cheguemos. Nós semo caipira mesmo. Semo porque semo e também porque queremos. Semo porque semo e também porque queremos. Nós não é cabrito, com moda boa nós berra. Viado nós vê de longe, nós atira e não erra. Se chama nós pro soco, é sete palmos de terra. Se chama nós pra jogar bola, pode levar a sacola. Porque nós atropela, demoremos, mas cheguemos. Nós semo caipira mesmo. Semo porque semo e também porque queremos. Demoremos, mas cheguemos. Nós semo caipira mesmo. Semo porque semo e também porque queremos. Semo porque semo e também porque queremos. Mas cheguemos, nós semos caipira mesmo. Semos porque semos e também porque queremos. Demoremos, mas cheguemos, nós semos caipira mesmo. Semos porque semos e também porque queremos. Semos porque semos e também porque queremos. Quem falou de nós não vinha, tava muito enganado. Quem jogou praga em nós, o problema deu errado. Tem um tal de crítico chupam uns papo furado. Certeza é só da morte, nós tem fé, nós tem sorte. O resto com Deus tá guardado. Demoremos, mas cheguemos. Nós semos caipira mesmo. Semos porque semos, também porque queremos. Demoremos, mas cheguemos. Nós semos caipira mesmo. Semos porque semos e também porque queremos. Semos porque semos e também porque queremos. Semos porque semos e também porque queremos. Tá aí você curtindo João Carreiro e o Capataz. Semos porque semos também, Cleober e Cauã. O Mel nesse 30, M, Thiago foi daquele jeito. O Zezé de Camargo e Luciano, tô na pista, tô solteiro. E o Gustavo Lima, doidaça. Pra você aqui no seu Balada. Daqui a pouquinho tô de volta trazendo muito mais. Continue ligado. Balada Sertaneja volta já. Voltamos a apresentar Balada Sertaneja. Voltando por aqui no Balada Sertaneja nesse domingão super animado, gostoso demais pra estar com você. Tem o Gui Thiago, mestre devagar. Você está ouvindo Balada Sertaneja. Balada Sertaneja. Mexe devagar, bum, mexe devagar, bum, mexe devagar, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, mexe devagar. Mexe devagar, bum, mexe devagar, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum. Dá bebida pra beber na pista, começa a descer, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. No bar, bebida pra beber na pista, começa a descer, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Ela entra, a mulher ela enfrenta, que a concorrência com ela é forte. Ela chega, ela é do babado, os caras ficam em choque. Ela passa lesana, perfume elegante, com toque de gato é malvada. Ela entra na pista, ela anima a galera e atiça a moçada. Mexe devagar, bum, mexe devagar, bum, mexe devagar, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum. Mexe devagar, bum, mexe devagar, bum, mexe devagar, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum. Beber na pista, começa a descer, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. No bar, bebida pra beber na pista, começa a descer, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Ela entra, a mulher ela enfrenta, que a concorrência com ela é forte. Ela chega, ela é do babado, os caras ficam em choque. Ela passa lesana, perfume elegante, com toque de gato é malvada. Ela entra na pista, ela anima a galera e atiça a moçada. Mexe devagar, bum, mexe devagar, bum, mexe devagar, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum. Mexe devagar, bum, mexe devagar, bum, mexe devagar, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum. Mexe devagar, mexe devagar, mexe devagar, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum. Mexe devagar, bum, mexe devagar, bum, mexe devagar, bum. Balada Sertaneja, é bom demais. É bom demais. Em plena sexta-feira fui tentar me distrair, chegando na balada toda linda eu te vi. Você no camarote e eu rodado no pedaço, caçando um jeitinho de invadir o seu espaço. Não tenho grana, não tenho fama, não tenho carro, tô de carona. O meu cartão foi bloqueado e o meu limite vai estourado. Sou simples, mas eu te garanto, eu sei fazer o lelele, lelele, lelele. Se eu te pegar, você vai ver, lelele. sexta-feira fui tentar me distrair. Chegando na balada toda linda eu te vi. Você no camarote, eu rodado no pedaço, caçando um jeitinho de invadir o seu espaço. Não tenho grana, não tenho fama, não tenho carro, tô de carona. O meu cartão foi bloqueado e o meu limite tá estourado. Sou simples, mas eu te garanto, eu sei fazer o lelele, lelele, lelele. Se eu te pegar, você vai ver, lelele, lelele, você jamais vai me esquecer, lelele, lelele. Se eu te pegar, você vai ver, lelele, lelele, você jamais vai me esquecer. Pega você com a gente, vai todo mundo, ó, lelele, lelele, lelele, se eu... Lelele, lelele, você. Lelele, lelele, se eu te pegar, você vai ver. Lelele, lelele, você jamais vai me esquecer. Ah, se eu te pegar, você vai ver, viu? Balada Sertaneja. Aqui, o sistema é bruto. Joga na onda, ela fica louquinha, não quer mais parar. Nossa, ela empina e fica louca. Nossa, ela me dá água na boca. Nossa, ela me enche de tesão. Quando ela dança e vai descendo até o chão. Nossa, ela empina e fica louca. Nossa, ela me dá água na boca. Nossa, ela me enche de tesão. Se vai descendo até o chão. Quando ela passa, agita a multidão. Quando ela dança, ao som do pancadão. Ela vem, remexe, vem e desce bem gostoso. Ela vem, remexe, vem e desce bem gostoso. Quando ela passa, agita a multidão. Quando ela dança ao som do Coringão. Ela vem, remexe bem com João Lucas e Diogo. Ela vem, remexe bem e desce bem gostoso. Mas quando ela para na pista, empina o bumbum e começa a dançar, galera se joga na onda, ela fica louquinha, não quer mais parar. Nossa, ela empina e fica louca. Nossa, ela me dá água na boca. Nossa, ela me enche de tesão. Ela mexe e vai descendo até o chão. Nossa, ela empina e fica louca. Nossa, ela me dá água na boca. Nossa, ela me enche de tesão. Quando ela dança e vai descendo, descendo, descendo. Nossa, ela empina e fica louca. Nossa, ela me dá água na boca. Nossa, ela me enche de tesão. Quando Balada Sertaneja, absolutamente o melhor. Piradinha, ela tá maluca, ela tá doidinha. Piradinha, ela tá doidona, fora da casinha. É Gabriel Valim. Ela não anda, ela desfila. Quando chega na festa, arrasa na pista. A galera olha, todo mundo quer

quero ver se tua vai empinar, vai se movimenta, empina, vai se movimenta. Pra baixo, pra cima, chega junto e arrebenta. E você curtindo João Lucas e Marcelo novamente com o MC K9 Louquinha. Você ouviu também a música aí da novela das nove, o Gabriel Valim, Piradinha, o João Lucas e o Diogo, participação com o MC Coringa, Água na Boca, o João Neto e o Frederico Lelelê e também o Hugo e Diago, Mexe Devagar. Já já tô de volta, trazendo muito mais pra você aqui no seu Balada Sertaneja desse domingão. Continue ligado, Balada Sertaneja volta já. Notas se fazem músicas, de músicas se faz a história, da história se fazem contagens e de contagens se faz o A Contas com a Música. Um espaço radiofónico entre 45 a 60 minutos de duração, com a apresentação de Nuno Miguel e que, durante este tempo, pretende trazer-lhe as 10 mais de uma contagem oficial, seja de uma revista ou de uma entidade fonográfica de um país. O objetivo? Recuar e recuperar a história das contagens e das músicas que marcaram a nossa história. A Contas com a Música, aos sábados, às 8h45 da manhã, com Nuno Miguel, no Canal 2 da Antena 1. Samba, pagode, Zeca, tu tá morando onde é? Eu não sei onde é que é. Ô Zeca, tu tá morando onde é? E axé? Aê, um rock, um rock, um rock com você. De segunda a sexta, entre as 14 e as 15 horas, com Beto Neves, no Canal 2 da Antena Web. Nada mal. Eles são poderosos, inigualáveis, inesquecíveis, são memoráveis, eles são Mega Hits. No Canal 2 exibimos este espaço radiofónico aos sábados e aos domingos, trazendo-te as melhores dentre as melhores. Mega Hits, aos sábados e domingos, entre o meio-dia e as 2 da tarde, com Júlio César, no Canal 2 da Antena Web. Segunda a sábado, da meia-noite às 3 da manhã, o Canal 2 dá-lhe uma oportunidade para revitalizar o corpo e a mente. Serenamente, um espaço radiofónico com 3 horas de duração, composto por música calma para relaxar, para sonhar, para serenar. Serenamente, da meia-noite às 3 da manhã, segunda a sábado, no Canal 2 da Antena Web. Voltamos a apresentar Balada Sertaneja. Voltando com você aqui no Balada Sertaneja, domingão bom demais, é assim, muita música, muita alegria pra você nesse domingo bacana, né? Tem Humberto e Ronaldo, Só Vou Beber Mais Hoje. Você está ouvindo Balada Sertaneja. Balada Sertaneja. Já fiz uma promessa e Deus vai me ajudar. Eu só vou beber mais hoje, amanhã vou parar. Eu já fiz uma promessa e Deus vai me ajudar. Eu só vou beber, mas hoje amanhã vou parar. Eu vou parar, eu vou parar, eu vou parar, eu vou parar. Eu só vou beber, mas hoje amanhã vou parar. A rocha. Desce lá. Só ter uma festinha que a galera me chama. Pingos, pé de cana, casamento, batizado, formatura, aniversário. E até chá de bebê, tô pronto pra beber. Mas eu sei que faz mal, se de hoje vou parar. Só mais hoje e amanhã. Não dá, não dá, não dá. Mas eu sei, decidi, vou parar. Só mais hoje e amanhã. Não dá, não dá, não dá. Já fiz uma promessa e Deus vai me ajudar. Eu só vou beber, mas hoje e amanhã vou parar. Eu já fiz uma promessa e Deus vai me ajudar. Eu só vou beber, mas hoje e amanhã vou parar. Eu vou parar, eu vou parar, eu vou parar, eu vou parar. Eu só vou beber, mas hoje e amanhã vou parar. Eu vou parar, eu vou parar, eu vou parar, eu vou parar. Eu só vou beber, mas hoje e amanhã. Que a galera me chama. Tenho dois apelidos: Pingos, pé de cana. É casamento, batizado, formatura, aniversário e até chá de bebê. Tô pronto pra beber. Mas eu sei, faz lá, decidi, vou parar. Só mais hoje e amanhã. Não dá, não dá, não dá. Mas eu sei que faz mal, decidi, vou parar. Só mais hoje e amanhã. Não dá, não dá, não dá. Já fiz uma promessa e Deus vai me ajudar. Eu só vou beber, mas hoje amanhã vou parar. Eu já fiz uma promessa e Deus vai me ajudar. Eu só vou beber, mas hoje amanhã vou parar. Eu vou parar, eu vou parar, eu vou parar, eu vou parar. Eu só vou beber, mas hoje amanhã vou parar. Eu vou parar, eu vou parar, eu vou parar, eu vou parar. Eu só vou beber, mas hoje amanhã eu vou parar. Balada Sertaneja é bom demais. É bom demais. A letra mais difícil do mundo. Assim, ó. Bara, bara, bara. Bere, bere, bere. Bara, bara, bara. Bere, bere, bere, bere. Bara, bara, bara. Bere, bere, bere. Cristiano Araújo fazendo bara, bere. E quando eu te pegar, você vai ficar louca. Vai ficar doidinha, doidinha dentro da roupa. Quando eu te pegar, vou fazer diferente. Tenho certeza vai pirar a sua mente. A bebida tá subindo, a cabeça enlouquecendo. O clima tá esquentando, só vai dar eu e você. Pra gente então fazer. Vara, vara, vara. Bere, bere, bere. Bara, bara, bara. Bere, bere, bere, bere. Bara, bara, bara. Bere, bere, bere. Bara, bara, bara. Bere, bere. Bora mexer. Aô! Não sei o que é esse tal de bara, bere, não. Mas é bom demais. E quando eu te pegar, você vai ficar louca. Vai ficar doidinha, doidinha dentro da roupa. Quando eu te pegar, vou fazer diferente. Tenho certeza vai pirar a sua mente. A bebida tá subindo, a cabeça enlouquecendo. O clima tá esquentando, só vai dar eu e você. Pra gente então fazer o quê? Bara, bara, bara. Bere, bere, bere. Bara, bara, bara. Bere, bere, bere, bere. Bara, bara, bara. Bere, bere, bere. Bara, bara, bara. Bere, bere. Comigo assim descendo, vai. Bara, bara, bara. Bere, bere, bere. Bara, bara, bara. Bere, bere, bere, bere. Ui! Bara, bara, bara. Bere, bere, bere. Bara, bara, bara. Bere, bere, bere, bere. Bara, bara. Balada Sertaneja. Aqui, o sistema é bruto. Se hoje a mulherada já topa. Imagina na Copa, imagina na Copa. Se hoje a mulherada já gosta, imagina na Copa, imagina na Copa. Aeroporto lotado, trânsito parado, caos tá implantado, ai, ai, ai, ai, ai, ai. É gente pra todo lado, os hotéis tão bombados, o metrô tá socado, ai, ai, ai, ai, ai, ai. E nosso inglês tá bonito, tá bacana, tô fluente igual o Joel Santana. Eu vou sempre empurrando com a barriga, vou fazendo intensivão só pra pegar as gringas. E as casas de entretenimento tão bombando no maior movimento. O povo tá rasgando muita grana, é cincão na água e dezão na brama. E se hoje a mulherada já topa, imagina na Copa, imagina na Copa. Hoje a mulherada já gosta, imagina na Copa, imagina na Copa. Imagina na Copa, rapaz. Mas tá bom demais, meu filho. Aeroporto lotado, trânsito parado, o caos tá implantado, ai, ai, ai, ai, ai, ai. É gente pra todo lado, os hotéis são lotados, o metrô tá socado, ai, ai, ai, ai, ai, ai. E nosso inglês tá bonito, tá bacana, tô fluente igual o Joel Santana. Eu vou sempre empurrando com a barriga, vou fazer intensivão só pra pegar as gringas. E as casas de entretenimento tão bombando no maior movimento. O povo tá rasgando muita grana, é cincão na água e dezão na brama. E se hoje a mulherada já topa, imagina na Copa, imagina na Copa. Hoje a mulherada já gosta, imagina na Copa, imagina na Copa. Se hoje a mulherada já topa, imagina na Copa, meu compadre. Imagina na Copa, hein? Se hoje a mulherada já gosta, imagina na Copa, imagina na Copa. Balada Sertaneja, absolutamente o melhor. Oi, não adianta ter Camaro, Dodge Ram e Fiorino, se não tiver apegado o cara que tá dirigindo. Oi, não adianta ter Camaro, Dodge Ram, pois se não tiver apegado o cara que tá dirigindo. Quando eu chego na balada eu já vou dando risada, vendo essa rapaziada pensando que tá abafando. Tem Camaro, Land Rover, Dodge Ram e Fiorino, acha que é só chegar que a mulherada vai subindo. Mas não é bem assim que ganha a mulherada. Eu falo pra vocês que o negócio é ter pegada. Eu falo pra galera, acredite quem quiser, eu pego a mulherada mesmo andando a pé. Eu falo pra galera, acredite quem quiser, eu pego a mulherada mesmo andando a pé. Não adianta ter Camaro, Dodge Ram e Fiorino, se não tiver apegado o cara que tá dirigindo. Não adianta ter Camaro, Dodge Ram, ou se não tiver apegado o cara que tá dirigindo. E aí não vai, é só Dodge Ram? Aqui não, aqui tem pegada, a rocha, a rocha. Quando eu chego na balada, eu já vou dando risada, vendo essa rapaziada pensando que tá abafando. Tem Camaro, Land Rover, Dodge Ram e Fiorino, acha que é só chegar que a mulherada vai subindo. Mas não é bem assim, eu falo pra você, a Dodge Ram ajuda, mas pegada tem que ter. Mas não é bem assim, eu falo pra você, a Dodge Ram ajuda, mas pegada tem que ter. Não adianta ter Camaro, Dodge Ram e Fiorino, se não tiver apegado o cara que tá dirigindo. Não adianta ter Camaro, Dodge Ram. Chega, Zé Neto e Cristiano!

frio, que dá um beijo quente com gosto de pecado. Eu posso te fazer pirar, dança comigo, por favor não se espante. Não tenho compromisso, tô disponível pra ficar. Fala pras suas amigas que só vai ali e já volta, pra elas não se preocupar. Não fala que a gente vai ali no estacionamento, que a gente não vai demorar. Oh, delícia, vamos sair daqui pra conhecer o meu apê. Oh, delícia, a gente vai voltar antes do dia amanhecer. Oh, delícia, vamos sair daqui pra conhecer o meu apê. Oh, delícia, a gente vai voltar antes do dia amanhecer. Oh, delícia, vamos sair daqui pra conhecer. Assim, a gente vai voltar antes do dia amanhecer. Oh, delícia, vamos sair daqui pra conhecer o meu apê. Oh, delícia, a gente vai voltar antes do dia amanhecer. Você está ouvindo Balada Sertaneja. Traz gente na boca, perfume tchu-tchu. Só olhando ela, tá bebendo pra chuchu. Cheia de gracinha, toda poderosa, dançando de um jeito que ela sabe que é gostosa. Cheguei de lado, metendo uma pressão. Vem aqui novinha, pega minha mão, mão de pato, desce aí. Sei que você ama, vem pro camarote que eu te levo pra minha cama. Calma aí, vem curtir um putz, putz. Você tá aqui com Marcos e Belude. Essa senhora, como ela é gostosa, rebolando. Meu Deus do céu, é minha nossa. Calma aí, vem curtir um putz, putz. Você tá aqui com Marcos e Belude. Essa senhora, como ela é gostosa, rebolando. Meu Deus do céu, é minha nossa. Calma aí, que tá acontecendo? Traz ela pro camarote. Tá comigo. Lavente na boca, perfume tchum-tchum. Tô só olhando ela, tá bebendo pra chuchu. Cheia de gracinha, toda poderosa, dançando do jeito que ela sabe que é gostosa. Chega de lado, metendo uma pressão. Vem aqui novinha, pega minha mão. Hoje pá, desce aí. Sei que você ama, vem pro camarote que eu te levo pra minha cama. Calma aí, vem curtir essa balada. Você tá com o Fernando Sorocaba. Essa senhora, como ela tá gostosa, rebolando. Meu Deus do céu, é minha nossa. Calma aí, vem curtir essa balada. Você tá com o Fernando Sorocaba. Essa senhora, como ela tá gostosa, rebolando. Meu Deus do céu, é minha nossa. Calma aí, vem curtir um putz, putz. Você tá aqui com Marcos e Belute. Calma aí, vem curtir essa balada. Você tá com o Fernando Sorocaba. Calma aí, vem curtir um putz, putz. Você tá aqui com Marcos e Belute. A senhora, como ela tá gostosa, rebolando. Meu Deus do céu, é minha nossa. Zibelute, calma aí, o Henrique e o Diego cantando Ô Delícia, também o Léo Magalhães, alô, e o Jean Júlio já estourada, né? E também você curtiu o Pedro Paulo e o Alex, é nóis que tá, daqui a pouquinho eu volto com o último bloco do seu Balada Sertaneja. Continue ligado, Balada Sertaneja volta já. Voltamos a apresentar Balada Sertaneja. Maravilha, voltando aqui no seu Balada Sertaneja, trazendo as últimas de hoje. Já sentindo saudade, porque Balada Sertaneja é só sabadão agora, né? Que pena, viu? Mas sabadão tem muito mais pra você, né? Vamos lá com o Conrado Alexandro, mete tequila! Você está ouvindo Balada Sertaneja. Balada Sertaneja. Whiskey.